Vai cruzar 4000, gol 2171. 1208. Obrigado. Controle, bom dia, gol 2171 no curva na direita. Gol 2171, bom dia, contato radar, suba para nível de voo 360, voo direto Leda. Direto Leda, subindo ao 360, gol 2171. Voo no 094, chame a torre, frequência 118, decimal 95. 0895, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, gol 094, final da... 10, passando a travada. 094, bom dia, tráfego avistado. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 079. Teve pouso, voo no 094. Ocean M3, 1-1, ponto certo, tá pronto. Ocean M3, 1-1, bom dia, visual com Boeing da Gol, final do 1-0. Afirma, final, tá visual. Após a passagem do Boeing da Gol, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0, Ocean M3, 1-1. Após a passagem do final, autorizado a alinhar e manter, 1-0, Solo 094, solos 30, libera direito, chame solo 21, decimal 9. Libera direito, 29, gol 0094. Juno 71, submantenha nível de voo 340. 3171 restrito ao 340. Decolagem autorizada, pistão 0, vento 170 graus, 89. Decolagem 0, vento 1230, bom dia, ponto 0, pistão 0. Bom dia, pistão 0, Daniel, e mantém pistão 0. É, mantém na 10, 1230. Oscar Whisky está espaço aéreo Golf, retorne a frequência do controle a 40 milhas de Salvador. Lembra, Oscar Whisky, altímetro na terminal de Salvador, 10016, mantenha-se em regra de voo visual na escuta permanente do controle de Salvador. Confirmo, 1251, alterno 128, decimal 35. 251-2835, bom dia. Gol 2171. Controle Oceaner 6311. Oceaner 6311, contato radar, subavia saída São Juuno, nível 360. 360, São Juuno, quando possível, trove Leda, série. Autorizado, Leda. Leda 6311. Grau 07 nós. Guardião 01, bom dia, prossiga. Novamente o comandante. Time pronto para a decolagem, o Guardião 01. Azul 2770 autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero. Autorizado a alinhar e manter cabeceira no zero, Azul 2770. Decolado aos 34, chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, obrigado, boa tarde. Sim. Passo 206, vai precisar de desvio aqui. Pro 206? Eu aqui, vou pegar o desvio aqui pela direita, tem informações bastante pesadas aqui na. Entre Bonfa e. Sim, seria o azul 4207. Azul 207, pode ser. Autorizado de juízo, reporte retornando a proa de pelo azul 4207. Informará na proa de pelo. 3, Salvador, bom 230, passando 2000 pés. Bom 230, contato radar, subavia saída Pucca, nível 370. Pucca 370, afirmativo. Azul 2770, autorizado a decolagem pista 10, vento 170 graus, 09 nós. Autorizado a decolagem 10, azul 2770. Você vai prosseguir com o ProAsul, Guardião 01? Pro Norte, autorizada a decolagem, vento 180 graus, 08 nós, Guardião 01. Plan 4777, acione identificação, autorizado via chegada Bonf, desse mantenha nível 050, ajuste de altímetro no 0 no meio. Salvador, muito bom dia, é o Papa Romeu, Romeu Maiorca, tá ali congelado no 085, tá na posição onde? Papa Romeu, Romeu Maiorca, contato radar 686 Nordeste de Salvador, mantenha sem regras de voo visual, nível 085, na escuta permanente do controle para o cruzamento da terminal Salvador. Chame o controle, 1208, Guardião 01. 1208, Samará. 2770, passa agora 2200 pés para 180. Azul 2770, contato radar, suba via saída Coral no Bravo, nível 180. Abel 80, via Coral no Bravo, azul 2770. Controle Salvador, Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Chegou Salvador, na sua escuta, 500 pés, desse seu hospital do subordo, já visual com o local de pouso. Isso é livre para auto-coordenação com os tráfegos locais. Quem é que pergunta ali, Guardião? Guardião 0, também é 140. Mais Serra Golf, autorizado táxi, reporte no ponto de espera da Romeu para ingresso. Mike, eu acho que tem condições de voar direto por seguro? Afirmativo, voar direto por seguro. Campo pelo azul 4207. Sente azul 4207, após pelo autorizado descida para 2000 pés, ajuste de altímetro 10016. Após pelo desce a 2000. Vou direto para a azul 2770. Oxalé 6311, chame centro Recife, frequência 1251, alterna 128.35. 6311, vai chamar Recife 1251, alterna 128.35, boa. 1230, chame centro Recife, frequência 125.45, alternativa 126.85. 2555-2085-230, obrigado, bom dia. Ocean 1140, decolado aos 40, chame controle 120-8, tem um bom voo. 308-6140, até volta. Contato radar, suba via saída Puca, nível 350. 350, autoriza direto, Jamo. Vento 130 graus, 108 nós. O 4207 tem condições de voar do ano interceptar o localizador por meios próprios? Afirmo. Gente, desça para 2000 pés em forma estabilizada. 2000 em forma estabilizada. Romeu Mike Serra Golf decolado aos 42. Chame controle 120.8. Tenha um bom voo e um bom dia. Muito agradecido. 208, obrigado a vocês aí. Final da tarde, de volta. Um abraço. Valeu. Controle Salvador, Mike Serra Golf, decolado na sua escuta, sobe via árvore. Árvore 1. Mike Serra Golf, contato radar, suba via saída Arbora 1, nível 100, liberado da restrição de 3 mil pés na saída. Sente liberado a restrição, quando possível, WhatsApp. Estimado de pouso 1452. Sente copiado 1452, estimado. Golf. Okay. Qual a prioridade para o destino? Ah, 290, bloqueia a radial 290 aqui, para de WhatsApp. A gente mantém a via saída, guarde livrar tráfego à sua direita. Confirmo. Oscar Mike Yankee, no 1500 pés, direto farol de Itapuã, reporte para a descida. Altímetro na terminal, 90 no 6. Direto farol de Itapuã, reportará para a descida, Oscar Mike Yankee. Mike Serra Golf, curva esquerda na proa direta de Arbor, aguardando proa direta de destino. Esquerda direto Arbor, Mike Serra Golf. TAM 4777, desça via para 2 mil pés, ajuste de altímetro no 0 no 6. Gente, já pode retornar na proa de piloto. Alvo 4207, tráfego 10 horas e 7 milhas, rumo sudoeste, um Serra Romeu 22, cruzando 3 mil pés em ascensão. Certo. Vai estabilizar o 4207. Alvo 4207, complete final, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. Torre 198, bom dia, obrigado. Salvador, bom dia, azul 4207, final de 8 milhas. Azul 4207, bom dia, continue a aproximação. Boeing da Gol iniciando rolagem, pista no zero, aguarde pista livre. Aguarde pista livre. Jet Bravo Delta, autorizado inicial táxi, reposto ponto de espera da Papá para o cruzamento. Decolado às 4h30, chame o controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, obrigado, bom trabalho, Martins. Recife, frequência 12545, alterna 12685. 2545, 2685, alternada, o 6140, bom dia. Controle Salvador, bom dia, Goro 640, na PUCA de Maracaju. Goro 648, contato radar, suba via saída PUCA, nível 350. E 648, salto via 350. Juliette Bravo Delta, autorizado cruzamento, após prossegue Quebec, Mike e Lima, na Lima, solo 121.9. Tango Alfa Golf Sierra, controle. Sierra, para na venda da saúde. Siga, Papa Tango Alfa Golf Sierra. Alfa Golf Sierra, serviçadora encerrada 53 milhas sudoeste de Salvador. Mantenha nível 1900, chame controle Ilhéus. Frequência 120, décima 1. 101, Ilhéus, Alfa Golf Sierra. Oscar Mike Yankee no ideal de descida. Oscar Mike Yankee, desça para 500 pés, altímetro 10 no meia. Aguarde transferência de comunicações. Desce para 500, certo? Tá, 4777, autorizado final do procedimento ILS X-ray. Chamar essa brisada, 4777. Próximo. Ingresse no corredor Caixa Pregos, reporte no ideal para a descida. Solo 48, libere direita, chame solo 121 na decimal 9. Só liberar 129, azul 4277. Como é que é aqui, visual com campo? Afirmativo. Gente, para ingresso no circuito de tráfego, chame Torre de Salvador, frequência 198.95. Chama na torre, é? Torre de Salvador, Papa Romeu, Oscar Mike Yankee. Papa Romeu, Oscar Mike Yankee, o ajuste 10 no meia. Prossiga aproximação, reporte vertical do farol de Itapuã. Voltará a farol de Itapuã, né? Chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. Luna 648, chame centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. Recife 2545-2685, subindo ao 330 Recife. Obrigado, tenha um bom dia, bom trabalho. Bom dia, bom voo. Obrigado. De voo visual para o nome 1500 pés, ajuste de altímetro 10 no meia. Ingresso corredor caixa pregos, mantenha a escuta do controle. Visual com aeronave. Posições da presente, prosseguir para cruzamento à retaguarda do Airbus da TAM, sem interferência com o pouso da aeronave, o Austin McCann. Afirmativo. Autorizado o cruzamento à retaguarda do Airbus da TAM, reporte liberando com Pronorte, Oscar Mike Yankee. Autorizado o cruzamento à retaguarda da TAM, reporte liberando eixo. TAM 4777, tráfego à sua direita, helicóptero, tipo Sikorsky 76, realizará o cruzamento da final da 10 à sua retaguarda sem interferir com seu pouso. Identificação desse mantenha nível 060, via chegada Bomed 1, ajuste de altímetro 10 no meia. Vou dar presente Bomed para interceptar a chegada. Oscar Mike Yankee livrando o eixo. Gente, Oscar Mike Yankee autorizado base pela direita da 17, reporte na final. Reporte lá na final, já. Nossa escuta. Serviço radar encerrado 55 milhas sudeste de Salvador. Sube e mantenha nível 180. Chame agora controle Ilhéus. Frequência 120, décima 1. Ilhéus 201, boa. 2770. Direita, chame o solo 121, décima 9. 219. 1739. Como é que é avistado, autorizado pouso, cabeceira 17, vento 150 graus, 09 nós. Autorizado pouso e vai ingressar na vista final, baixada e checada. controle de Salvador, bom dia, o seu 3740, informação no venda. Não, 3740, bom dia. Senhor, identificação, desse mantém nível 070, via chegada para o Médium. Via para o Médium, identificou para o 070, TAM 3740. Romeu, essa Mike Ken aqui no solo 58, livre táxi via táxi Oscar até o parte 4, frequência livre no corte. Bom dia. Salvador, azul 2710. Na escuta. Senhor, estou com um pequeno probleminha, tenho que fazer um check aqui. Eu posso manter a posição por 5 minutos? Afirmo, reporte pronto, azul 2710. Apertará. Bom dia, TAM 3191, centro de informação de corrente, autorização para o galeão. Então, 3198, boa tarde, senhor, identificação, autorizado via chegada para o Bomed 1, desse mantenha nível 060. Via Bomed 1, 060, foi 060, azul. 1739, desça para 2000 pés, autorizado final ILS, X-ray. E autorizado, X-ray, final ILS. TAM 3740, desse mantenha nível 050. Para 050, TAM 3740. Member of Swiss Controlling. Confirme a altimetria. Tem condições de manter um no meu pé? Salvador, é o azul 2710. Na escuta, 2710. Isso, eu infelizmente vou ter que retornar para a posição. É, confirme a nossa rota de táxi, por gentileza. Dessa via para 3.000 pés. Via para 3.000 pés, outra 3740. Ah, prosseguir na Índia. Taco desça para 1.500 pés, altímetro 1096, ingresso, corredor caixa prévia. 1096, desça para 1.500, Charlie, já. Box Charlie, já acionado? Autorização para acionamento na aeroestrada. Gente, acione e chame pronto para o táxi. Box Charlie, Charlie. O 2710 é a torre? 2710, me escuta? O pessoal da Infraero aqui tá questionando o motivo do retorno. Tive uma falha técnica mesmo, deu um problema de indicação aqui. Graças, retorne via Charlie e chame o solo 121.9 para prosseguir o táxi. Retorna via Charlie, solo 1219, é o 2710. Controle. Como a aeronave Papa 28 Alfa decolou de Ilhéus para Salvador, está mantendo 1.000 pés no corredor Caixa Pregos a 5 minutos para o Través de Veracruz. Mantendo 1.000 pés. T740, desça para 2.000 pés, autorizado final do procedimento e ele é X-Ray. 2.000, final do X-Ray, tá? 3740. TAM 3198, desça via para 4.000 pés. Via 4.000, TAM 3198. Bem-vindo, está na Maceió. Fox, Charlie, Charlie, autorizado o táxi, reposto ponto de espera da Papá para ingresso. Para Papá. Estando atento agora na 739. Quando 739, completo final, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 295, até já. Salvador, gol na 739. Bono 739, bom dia, tráfego já avistado, autorizado pouso pistão no zero, vento 150 graus, 089. Bom dia, livre pouso, gol na 739. Papatango, Fox, Charlie, Charlie, autorizado ingresso, táxi via pista, reporte alinhado e pronto, cabeceira 17. Via pista, reporte alinhado e pronto, 17. 9128, começou novembro, é curso, cruza 2-0. O 9128, aciona identificação, desce, mantém nível 050, foi na proa de Bomed para interceptar via chegada Bomed 19. 050, Bomed, gol 9128. Novembro, Alfa Whisky, controle. Mantenha a coordenação bilateral na frequência livre com a aeronave Challenger E, com Sierra Romeo 20, a sua retaguarda, mantendo 1 na 1.500 pés. Capia, mano. São 3198 para o localizador, curva direita para 055, desce e mantenha 2.000 pés, informe estabilizado. 055, 2.000, reportaria estabilizada da 3198. Papatango Fox Charlie Charlie, pronto? Pronto, 17. Após a decolagem da pista 17, mantenha a proa até 3.000 pés e após curva à esquerda no perfil da PUCA. Confirme, Fox Charlie Charlie. Após a decolagem, mantém 3.000 no perfil da PUCA, tá livre? Afirmo, autorizada a decolagem pista 17, 1.60 graus com 08 nós. Voo 1.739, Solos 1.2, 1.21 no decimal 9 agora. 2.19, beleza. Já é com o tráfego do Novembro Oscar Whisky, agora a posição de 12 horas e 5 milhas. Torre Salvador, é o CAN 3740, final da 1.0, bom dia. CAN 3740, bom dia, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguardando, CAN 3740. Papatango Fox Charlie Charlie, decolado aos 1-2, mantenha a proa até 3.000 pés, chame o controle 120 decimal 8. 08, obrigado. Capitão Fox Charlie Charlie, contato radar na decolagem, mantenha o eixo até 3.000 pés após curva esquerda via saída Momo, correção, via saída PUCA, ascensão até o nível 210. 3.000, está na PUCA, 210. 3740, autorizado pouso pistão no zero, vento 1.60 graus, 089. Livre do pouso 1.0, está 3740. Localizador, especialista, São 3198. São 3198, complete final, chame Torre Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, até mais, São 3198. Salvador, tá 3198. No curso localizador, vista a vista. Comando número 2, mais escuta. Tá 3198, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguardo, tá 3198. Sapatango Juliette Bravo Delta para informação, estimado de mais um pouso, após ser autorizado a alinhar e manter. Serão no zero. Então 3740 no solo azul no 5, libere direita, chame solo 121 no decimal 9. Direita com solo, 3740, boa tarde. Ano 28, dessa via para 2000 pés, autorizado final ILS X-ray, informe estabilizado. Via para 2000 pés, autorizado final ILS-X-ray, chame estabilizado, gol 922. November, Oscar, controle. São 3198, autorizado pouso, pistão no zero, vento 170 graus, 07 nós. Livre pouso, pista 10, tá 3. 198. Sapatango Juliette Bravo Delta visual com R2 da TAM final do no zero. Após a passagem do R2 da TAM, autorizado alinhar e manter, cabeceira no zero. Sapatango Juliette Bravo Delta. Salvador, né? Agora sim, November Oscar Whisky, tem condições de curvar a direita e ingressar na final de 3 milhas da 1-7? Afirmativo, final de 3 milhas da 1-7 e o November Oscar Whisky. Gente, 1 mil pés, aguarde transferência de comunicações. Aguardando, November Oscar Whisky. Salim de Eco, graças pela ponte, vai seguir como número 2, mantenha a proa do através de Paripe para ingresso corredor Interlagos. Sim, mantenha a proa de Paripe e reportará. Informação 3198, informa, tem uma pipa, aproximadamente 150 pés bem na final aqui. Fiat, grato pela informação, são 3198, solo 18, direita 121, decimal 9. 219, 3198. Pra 6200, acione identificação, desse mantém nível 050, via chegada Bomed 1. Papá Romeu, Romeu, Mike Oscar, controle. Prossiga, controle, Romeu, Mike Oscar. Serviço radar encerrado, 63 milhas, sul de Salvador, mantenha-se em regras de voo visual. Chame controle Ilhéus, frequência 120, decimal 1. A chamar controle Ilhéus, 120, decimal 1, Romeu, Tango, Romeu, Mike Oscar. Voo 9128, redução de velocidade para 1909, informe estabilizado. Redução de velocidade, chame estabilizado, voo 9128. Mantém não no zero, já no nosso lado. sou whisky visual com campo? Afirmo, visual com campo, na verdade, Sarita. Para ingresso no circuito de tráfego, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 198, 95, na verdade, Sarita, grato. Muito obrigado, senhor Eduardo. Charlie Jackson, na prova da rotatória, visual com campo. Charlie Jackson, aguarde transferência de comunicações. Mantenha a prova do César. Sim, é, do estilo no 0 no meia, mantenha a aproximação, reporte final da 17. Reportará na final da 17, vai vir o estilo no 0 no meia. 100, via Coral 1 Bravo. É... Traffico 4 level 100, correct on the departure at Harbord 1. Bilhete Bravo Delta negative. Coral 1 Bravo departure. After 2000, fly heading Coral. Ok, Hickley and Center, after passing 2000, the flight direct to Coral. Jeco, mantenha a proa da CEASA, 1.500 pés para ingresso no circuito de tráfego, chame 2 Salvador, frequência 1.98, decimal 95. 1.895, Charles Jeco, mantenha a proa da CEASA. Salvador, Charles Jeco, na proa da CEASA, visual com campo. Papapá, Charlie, Índia Eco, sobre a CEASA, inicie espera com curvas pela esquerda e aguarde instruções. O ajuste 1.0 no meio, Charlie, Índia Eco. Espera a curva pela esquerda, Charlie Jeco. São Fox, Charlie, Charlie, chame Centro Recife, frequência 125, decimal 45, alterna 12685. 545, 1285, preá. Está estabilizado no VLS com 922. O navio 92 complete final, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 295, então. Whisky, curte a base e reporte na final do 17. Encurtar na base, reportará na final do 17, na VLS 3. 1094, autorizado a decolagem, pista 10, vento 130 graus, 089. Livre, decolagem da 10, voo no 094. Papa Romeo November, Oscar Whisky, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 7, vento 130 graus, 089. Pouso autorizado, November, Oscar Whisky. Salvador, bom dia, gol 9128, NS X-Ray da 10. Voo 91128, continue a aproximação, Boeing da companhia iniciou rolagem pista 10, aguarde pista livre. Aguarde pista livre, 92. Papapá, Charlie, India Eco, ingresse longa final da pista 17, reporte passando vertical da RMA. Longa final da 17, passando vertical da RMA, reporte 094, decolado 24, chame controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 2208, bom dia, gol 2.094. Gol 9128, vento 120 graus, 089, autorizado pouso, estamos zero. Pouso 910, gol 9128. Da Momo. Gol 0094, contato radar, subavia saída Momo, nível 370. 370, gol 0094. Tá, o November Oscar, isso. Vai aguardar aqui no Quebec, aguardando a liberação da pista.